Eu quero orar por você, irmão Márcio. Você já viu que na época do missionário, nunca tinha tomado essa decisão. E hoje você recebeu a palavra. A palavra falou forte no seu coração. E você quer semear no lugar onde Deus tem para a sua vida, não é verdade? Levanta as mãos para cá, levante, irmãos. Vamos orar pelo irmão Márcio que está aceitando Jesus. E nós vamos orar também pelos ouvintes e também pelos nossos irmãos internautas que estão reconciliando e aceitando Jesus. Feche os olhos, Senhor Deus. Eis aqui o nosso querido irmão Márcio que está aceitando o Senhor como o único suficiente salvador da sua alma. Senhor, segura nas mãos do meu Márcio, perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, tudo aquilo que ele cometeu, que entristeceu o Senhor. Pai, ele está entregando a sua vida ao Senhor. Senhor Deus, escreve o nome dele no livro da vida, sela com o teu sangue, sustenta ele na tua presença, em nome de Jesus. Irmão Márcio, a paz do Senhor Jesus. O obreiro vai acompanhar, o irmão obreiro vai pegar o seu nome. Nós vamos pegar o seu nome. Você mora aqui perto? São Miguel. São Miguel. Nós vamos pegar seu nome, seu telefone. E o pastor mais perto de você vai entrar em contato, tá bom? Para te acompanhar. Pra... Isso, vai deixar o seu nome e o telefone ali, tá bom, irmão Márcio? Deus abençoe, seja bem-vindo. Bate palmas e glorifica a Deus, meus irmãos. Ali, ó, isso. Nossa irmã obreira vai acompanhar, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria que agora chegou o momento de nós abençoarmos a obra do Senhor. Quem ama essa obra, diga glória a Deus. Está aqui o texto sagrado. Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. E chegou a hora de nós semearmos na obra do Senhor. Porque semeando na obra do Senhor, nós vamos colher 100 vezes mais mesmo. Levante o seu voto da semana passada. Você que fez o seu propósito na terça-feira passada. Levante para os céus. Eu quero orar com você. Pastor, eu não trouxe valor em espécie. Mas eu tenho um valor no Pix. Como é que eu faço? No seu voto. No voto aí, nós temos o QR Code, né? Quem como eu não anda com mais nenhum real no bolso, essa geração, irmãos, estão falando que vai acabar o dinheiro, né? Não vai ter mais dinheiro, é ou não é? Vai ser tudo no celular. Então você pode fazer a transferência pelo seu aplicativo do seu banco, ou também, pastor, eu estou com o meu cartão aqui e eu quero ofertar no meu cartão de crédito, no meu débito. Você vai ali na livraria também, nós temos a maquininha e você vai deixar o seu dízimo, a sua oferta. Deixa eu ver, quem é dizimista fiel na casa do Senhor? Deixa eu ver os dizimistas, ofertantes fiéis. Ah, glória a Deus. Aleluia, que Deus abençoe vocês. Vamos orar, eu quero orar por você, ofertante, dizimista. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração vencendo batalhas. Quem crê que você vai vencer as batalhas, e nós vamos fazer essa oração dizendo: Senhor, eu quero vencer a batalha da escassez, eu quero colher 100 vezes mais. Levante o seu voto para o céu, a sua oferta, deixa eu ver, levante para o céu. Senhor Deus e Pai, nessa tarde nós apresentamos o nosso voto, nós apresentamos a nossa oferta, Senhor, nós apresentamos o nosso propósito ao Senhor. Senhor Deus e Pai, não deixe faltar na vida desse irmão, não deixe faltar na vida dessa irmã. Oh meu Deus, nós iremos semear na tua obra e nós queremos colher 100 vezes mais. Esse irmão internauta, esse irmão ouvinte, Pai, também, que está ofertando, que está mandando a contribuição, aleluia, via Pix, meu Deus, via transferência bancária, abençoa, prospera, não deixa faltar, não deixa, meu Deus, a escassez na vida desse irmão. Nós queremos colher no tempo de escassez, nós queremos colher, meu Deus, no tempo de fome. Ó, meu Pai, ainda que o país esteja em crise, ainda que tenha pessoas passando por necessidade, Senhor, venha prover agora na vida desse irmão que está orando, na vida dessa irmã que está orando e está semeando, meu Deus, na tua obra, em nome de Jesus Cristo, amém. Enquanto isso, meus irmãos, os irmãos vão passando com a salva e depois já vai passar o voto para a semana que vem. E você vai pegar o seu voto para terça-feira que vem, quarto dia da campanha, vencendo batalhas. Amém? Pega seu voto. Enquanto isso, o jovem Luiz vai adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Já o que houve. vivo do que vejo, mas eu vivo do que tenho. Irás prover de novo, eu creio em ti. Temer por quê, se eu estou guardado do... Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo, nós cremos em ti. Mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Coloque de pé, meus irmãos, coloque em pé. Eu gostaria de chamar aqui na frente, nós vamos fazer agora a oração da campanha Vencendo Batalhas. Quero chamar você aqui que está, de repente, enfrentando tempo de fome, de escassez. Vem aqui na frente que eu quero orar por você, você que está enfrentando desafios pessoais, espirituais, familiar. Nós iremos orar por você, venha, venha aqui na frente, saia do seu lugar. Pastor, eu estou com enfermidade. Pastor, eu estou passando um momento difícil familiar. Eu estou passando um momento difícil pessoal. Está só Deus. Eu estou com uma enfermidade aqui no meu corpo agora. Vem aqui na frente. Como eu disse para vocês, nós nos movemos pela fé. E nós devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos. E aonde quer que Deus esteja? Aonde quer que Deus? Aonde quer que Deus? Oh meu Deus! Aonde quer? Onde você acha que Deus quer que você esteja? Exatamente. Aonde Deus quer que você esteja é aqui. Na casa dele, na igreja, no seio, na vontade dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa tarde. Eu vou pedir para os meus queridos pastores, obreiros que estão aqui, nós vamos orar em posição de mão. Elebaçou evesel, elemande que elemai, alabaçou declanda alamai. Tem pessoas aqui, ó, tem três pessoas aqui que o Senhor me diz que você está enfrentando uma escassez financeira. Você entrou aqui, mas só Deus sabe como está a sua vida. Pessoas na família desempregado, está faltando, as contas não estão fechando. Mas levanta a mão, porque você vai semear em tempo de escassez e vai vir uma colheita abundante. Oh, alebacel, elevadekel, elebadokele mandorai, alamacel, elemai. Aqui no nosso meio tem uma pessoa que o Senhor me mostra a sua coluna. E o Senhor me diz que essa pessoa está tomando até medicamentos para a sua coluna, porque você não consegue nem dormir à noite de tantas dores. Mas se você crer, levanta as suas mãos aí agora. E você vai tomar posse da sua cura. Você crê, aleluia, glória. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Oh, elebacel, elebadacalamaia. Fecha os seus olhos. Aleluia, tem saúde do Senhor sendo liberada aqui. Vai haver saúde, vai haver salvação, vai haver preservação. O diabo estava dizendo: vai morrer, vai morrer. Eu vou ceifar vidas na família desta pessoa. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: vai haver vida, vai haver vida, vai haver vida, vai haver vida. Fecha os olhos. Aqui o Senhor também está visitando três pessoas. Tem pessoas da sua família que está numa depressão aguda. Uma dessas pessoas não consegue nem sair de casa, mas nessa tarde você veio aqui, mas o Senhor está visitando esta pessoa lá no lar dela. Ela está levantando. Levanta em nome de Jesus e saia para fora em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça, põe a mão sobre a sua cabeça. Você, meu querido irmão ouvinte, você, minha querida irmã ouvinte, você, meu irmão internauta, você que está acompanhando essa transmissão, chegou a hora de semear. Você vai orar, vai expulsar, vai clamar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Comece a orar, glória, glória, glória, comece a orar, ore, ore, ore, ore, ore, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja libertação, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda força contrária, nós repreendemos agora, não é na força humana, não, não, mas é na força de Deus. Toda enfermidade, toda enfermidade agora no corpo deste homem, no corpo desta mulher, na palavra que foi liberada nesta tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja libertação, que haja cura agora, que haja cura agora, em nome de Jesus. Ore, ore, ore, ore. Senhor, salva esta casa, salva esta família, em no nome de Jesus, em no nome de Jesus, em no nome de Jesus. Nós repreendemos agora. Saia, saia do lar desta pessoa, saia daí, Satanás, saia. Vai queimando, Jesus, vai queimando agora, vai queimando agora toda obra diabólica, toda obra de macumbaria. Saia agora, saia do corpo deste homem, saia do corpo desta mulher, esta obra maligna que foi feita para destruir este homem, que foi feita para destruir esta família, em nome de Jesus. Salva, Jesus, salva, vai salvando. Essa irmã tem orado por salvação, esse irmão tem orado por salvação. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba cura agora, receba cura agora, em nome de Jesus. Seja ministrado, seja tocado agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Saia do coração desta irmã essa enfermidade na veia, esta enfermidade cardíaca, esta enfermidade pulmonar, esta enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, essa paralisia nos rins. Saia agora, saia, saia. Esta pessoa, meu Deus, que está no hospital agora e está acompanhando esta transmissão, receba cura agora, em nome de Jesus. Você vai sair da hemodiálise, você vai sair da quimioterapia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, em nome de Jesus. Saia, saia toda perturbação, saia do lado desta pessoa. O diabo que queria separar esta família, o diabo que queria, aleluia, destruir esta casa, destruir este lar, destruir este casal, nós declaramos agora restauração, nós declaramos agora restituição, em no nome de Jesus, em no nome de Jesus, em no nome de Jesus. Saia em nome de Jesus, queima ele, Jesus. Vai queimando agora toda a obra das trevas, vai queimando agora. Essa irmã vai colher, esse irmão vai colher, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Levanta a mão, diga assim: eu recebo, eu recebo o meu milagre. da colheita abundante. Você crê que vai colher? Já está colhendo? Quem crê que já está colhendo em nome de Jesus? Levanta a mão, toma posse em nome de Jesus, aleluia. Meus queridos irmãos, nós já vamos encerrar, já vamos fazer a oração da fé, mas desde já eu gostaria de agradecer os nossos queridos irmãos internautas, ouvintes do programa Voz da Libertação, que estão nos acompanhando até agora. Lembrando que hoje a Igreja Pentecostal Deus de Amor completa 63 anos, hoje dia 3 de junho de 2025, há 63 anos atrás, o missionário fundava essa igreja, que é uma igreja que vive milagre. Aleluia, pode bater palmas para Jesus. E atenção, meus irmãos, nesse domingo agora, nesse domingo, você que nos está acompanhando de todo o Brasil, está acompanhando essa transmissão, este domingo nós teremos, a partir das 14 horas, o culto celebrativo dos 63 anos da igreja. E você não pode perder, vai estar o Brasil todo aqui, a nossa irmã Irene Miranda estará aqui, nossa irmã Débora Miranda, toda a diretoria, todos os pastores do Brasil já estão chegando, vindo para cá, para celebrar esses 63 anos. E no dia 7, sábado, nós teremos um culto jovem, a partir das 20 horas, aqui no auditório Expansão, juntamente com Regenera, estaremos fazendo este culto de adoração a Deus, louvando a Deus e celebrando também esses 63 anos. Oração da fé, quem está abençoado? Quem está abençoado? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você vai virar essa chave aqui. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer os pastores que estão aqui nos ajudando, as obreiras que da casa do Senhor, que são uma bênção, essas irmãs que são as colunas de oração, que nos ajudam aqui na igreja, Luiz, a equipe de som, de vídeo que está aqui. Mas você vai virar uma chave. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que a mensagem é pregada, a palavra é lançada, seu coração precisa ser uma terra fértil. Você precisa viver debaixo da palavra. A palavra foi lançada. Quem crê que você vai colher 100 vezes mais por essa? Como Pedro disse: Senhor, eu não tenho fé, mas sob a tua palavra eu vou. Como Isaac diz: a terra está seca, mas eu vou semear debaixo da palavra. Ele falou que eu não vou perecer, que Ele é comigo. Semeie debaixo da palavra. Oração da fé, põe a mão sobre a sua cabeça. Põe a mão sobre a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Leva-nos em paz para o nosso lar. Leva esse irmão em paz para o seu lar, para a sua família, para a sua casa. Guarda-nos, Senhor, a nossa volta, Senhor. Guarda esses irmãos, os familiares. Guarda a nossa família, Senhor. Nós te louvamos pelos nossos queridos irmãos internautas, pelos irmãos ouvintes, pelos irmãos presentes aqui, Senhor. Nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Irmãos, se quiserem unção com óleo, vem aqui na frente que nós iremos ungir todos vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado. A igreja glorifica Jesus. Desapareceu. Maravilhoso é ouvir os conselhos seus. Maravilhoso. eu com Jesus um dia encontrar. Mas tendo as mãos vazias, me desculpa a solidão. Já estamos de volta com a nossa programação local. Fique com a gente, Rádio Capixaba. Rádio Capixaba. Oh, oh, oh. Rádio Capixaba. Oh, oh. Amados e queridos ouvintes do programa A Voz da Libertação, quem tem o prazer de falar com todos vocês é o presbítero Paulo Nascimento. Estou aqui para convidar a todos os moradores da Grande Vitória. Será nesta terça-feira, a partir das 19 horas, em nossa sede estadual, na Avenida Santo Antônio, 366, na volta de Caratuíra. Estarei pregando a palavra de Deus, estarei orando, e com toda certeza Deus estará operando sinais, prodígios e maravilhas, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. E a campanha O Advogado Fiel, nesta terça-feira, a partir das 19 horas, conto com a presença de todos vocês. 4h29. Atenção, moradores do bairro Itapuã, em Vila Velha. Hoje, terça-feira, logo mais às 19 horas, na Igreja Deus e Amor, a continuação da campanha Tudo Posso Naquele que Me Fortalece. Presença do presbítero Henrique Esmazaro pregando, orando, ungindo a todos na noite de hoje na Igreja Deus e Amor de Itapuã. Você é o nosso convidado especial. Rua Jaime Duarte do Nascimento, número 1. Em frente ao campo de futebol do Tupi. Até logo mais, às 19 horas, na paz de Jesus Cristo. Adoração, o teu trono está firme. caminhamos pelos séculos. Amém. E atenção, você que quer ir para a sede mundial, dia 5 de junho, às 13 horas. Sairá aqui as caravanas da sede estadual de Vitória. O valor é R$ 740,00, duas diárias de hotel com café da manhã. Incluso, você pode pagar no carnê ou pelo Pix. Você pode falar com o pastor Antônio Jesus dos Anjos. Caravana para a sede mundial, hein? Dia 5 de junho. Dá muito tempo de você aí pagar a sua passagem, deixar reservada para visitar a nossa igreja Deus e Amor em São Paulo, capital, e comemorar, né, o aniversário da nossa igreja Deus e Amor. Fale com o pastor Antônio Jesus dos Anjos. 999-730773. 999-730773. Tenham todos uma boa viagem. Capital dos capixabas, são precisamente 16 horas 36 minutos, confirmando a hora certa, 16:36. Thank you. que devemos fazer? Queridos e amados irmãos, que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus possa reinar em seu coração. Sou o pastor Odair Gomes e neste momento quero convidar a todos vocês, lembrar a todos que nós estamos vivendo um dia que antecede a quarta-feira da grande campanha Vitória em tempo de crise. Hoje é terça-feira e amanhã estaremos dando prosseguimento na etapa 2025 da campanha de todas as quartas-feiras Vitória em tempo de crise. Eu estou aqui para convidar o senhor e a senhora, a moça e o rapaz. Claro que você que está na campanha, você que está efetivado, que todas as quartas-feiras está aqui conosco, você não vai faltar. Você já tem esse encontro marcado com Deus nas quartas-feiras aqui na Igreja Deus e Amor. Mas quem sabe, eu acredito que estou falando com pessoas, com muita gente aqui de Vitória, da Grande Vitória, dos bairros, das cidades vizinhas, pessoas que ainda não vieram, não participaram desta campanha. Inclusive, nesta nova etapa, a etapa 2025. E nós estamos já encerrando, né, o primeiro semestre deste ano. Então, eu quero convidar você para estar presente amanhã conosco em um dos quatro horários da campanha. Amanhã, no primeiro horário, 7 da manhã, mas 8 horas da manhã, eu estarei no altar. É o primeiro horário. E o segundo horário é 10 horas da manhã, com o presbítero Amarildo. O terceiro horário, 2 da tarde, com o presbítero Ramon. E o quarto e último horário é 7 da noite. E neste horário, querendo Deus, eu, pastor Odair Gomes, estarei de volta no altar, pregando a palavra e orando por você. Amanhã nós estaremos fazendo todas as orações da campanha, inclusive a oração que é o desafio contra a miséria, a oração que é o desafio contra o devorador e a oração que é o desafio contra todas as cadeias da maldição. E estaremos fazendo o momento da tomada de posse, além da pregação da palavra. Quero convidar você que precisa de uma bênção de Deus, você que está vivendo um tempo de crise na sua vida, seja na área econômica ou na área física, na área emocional ou espiritual. E como na área financeira, muita gente está amargando um tempo de crise. E nós estamos vivendo, ouvinte, em um mundo conturbado, onde cresce todo tipo de pecado, de erro, de imoralidade. E por esse motivo, por essas razões e outras, muitas vezes nós somos confrontados por problemas dos mais diversos. E as crises vêm e nós precisamos estar preparado para vencer essas crises, para superá-las. E eu estou te chamando para isso, para você se fortalecer em Deus. A campanha de quarta-feira tem o tema Vitória em Tempo de Crise, porque nós oramos para Deus transformar crises em vitórias, e Deus tem feito isso, e vai continuar fazendo, porque Ele tem prazer em fazer. É promessa de Deus abençoar o povo que se aproxima dele, que busca a ele. Deus fala através do ministério do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então é promessa de Deus, quando nós clamamos a Deus, buscamos a Deus, oramos, Deus nos responde com provisão, com providência, com bênçãos para a nossa vida familiar, para o nosso casamento, para a nossa vida física, financeira, emocional. Então amanhã nós estaremos buscando as bênçãos do Senhor, aqui na Avenida Santo Antônio, 366, volta de Caratuíra. Se você ainda não entrou nesta campanha, eu estou te convidando em nome de Jesus. Vai se organizando para você estar presente amanhã. No primeiro horário e no último horário, eu estarei pregando a palavra e orando em seu favor. Preste atenção, ouvinte, nesse testemunho que você vai ouvir agora. Presta atenção. Quando falamos vitória em tempo de crise, nós mostramos que isto é um fato que Deus faz, que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Presta atenção neste testemunho. Seu nome? Olentina. Qual foi a bênção? A bênção, irmão, é do meu filho, era usuário de droga. E eu orei a Deus durante 37 anos. E Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, 37 anos eu orando, pedindo o Senhor libertar ele. Esse de vermelho aqui, ó. Para a honra e glória do Senhor, Deus libertou ele. Para a glória de Deus. Deixa eu ver o outro. Esse daqui é quando ele era usuário de droga. Ele era usuário de droga. Tudo enquanto era tipo de droga, ele colocava na boca. Era tine, crack, tudo maconha, tudo quanto há. Deus libertou ele para a glória. Era viciado mesmo. Viciado. Dominado pelas drogas. Dominado. Ele não comia, não bebia, só fazia, só ficava nas drogas. Sério? Sério. E aí eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, entra com providência, liberta meu filho. 37 anos eu orando e para a glória de Deus, Deus libertou meu filho, transformou, ele aceitou Jesus e batizou, está na presença do Senhor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! 37 anos perseverando na oração. E tem gente que ora um ano, já desiste. 37 anos esta senhora na presença de Deus e orando pelo filho. Parece que não ia acontecer mais. 37 anos. E esta senhora, 37 anos aqui na igreja, orando para Deus libertar o filho. Viciado e dominado por todo tipo de drogas. E depois de 37 anos de oração, aqui está um moço transformado, abençoado, com a família, totalmente liberto. Totalmente liberto. A senhora está feliz, né, Clara? Estou muito feliz, graças a Deus. E ele também, né? Ele não comia sozinho, eu botava comida na boca dele, água na boca dele, dava banho nele e tudo eu fazia para ele. Mas ninguém lá em casa gostava dele por causa disso aí. Nem o pai, nem os irmãos, ninguém. É Deus e eu. Eu falei, Senhor, eu não vou desistir dele. Peraí. Porque ele é o Peraí. Meu filho. Peraí, ele usava tanto drogas que ele ficava prostrado assim, que tinha que dar comida na boca, dar banho dele, trocar ele, era assim? Tinha que botar a comida na boca dele. 37 anos. Ele ficava só assim, tremendo. 37 anos eu orando. E ninguém da família gostava dele? Não, ninguém gostava dele. Nem o pai, nem os irmãos. A família já tinha desistido dele? Já tinha desistido. É um caso perdido. É, falava assim, ele falou assim, ó, pode deixar isso daí que você não tem jeito mais não, ele vai morrer desse jeito. Qualquer dia desse você vai ver que ele tá morto, que o carro já matou ele lá no meio da rua. Eu andava com ele, segurando ele, eu fazia... Eu era de servir de muleta para ele. A senhora ia buscar ele na rua. De repente ele começou a não aguentar mais andar, eu servia de muleta para ele, andava segurando ele. Tinha hora que eu não aguentava, eu soltava e ele caía no chão. E a família já tinha desistido? A família já tinha desistido. A senhora foi a única que não desistiu? Foi a última. 37 anos. 37 anos. Orando aqui. Orando aqui. Na presença de Deus. E hoje ele está liberto. Hoje está liberto. A igreja glorifica Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Glorifique a Jesus. Deus é fiel, é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Obrigado, muito Jesus. Obrigado. Para Deus não há impossível. Olha que coisa impressionante, ouvinte. Esse testemunho foi de quarta-feira passada. Quarta-feira passada, a dona Olentina, com muita alegria, emocionada, ela deu esse lindo testemunho que tirou lágrimas dos olhos de muita gente que estava na igreja quarta-feira passada. Olha que coisa linda Deus fez na vida do filho dela, mas devido à perseverança dela na campanha, na oração, buscando a Deus. O filho dela vivia nas drogas há 37 anos, vivendo nas drogas, maconha, crack, cocaína. Ela disse que ele usava todo tipo de drogas. Ele usava tantas drogas que ele ficava prostrado na rua. Ela tinha que buscá-lo. Ela disse que servia de muleta para ele. E ele ficava prostrado. Ela dava comida na boca dele, dava banho, trocava ele. Ele, drogado, só ficava tremendo de tanta droga. E a família já havia desistido dele. E a família disse, olha, pode abandonar ele, deixa morrer na rua, porque isso aí é um caso perdido. Mas a dona Olentina, ela veio para a Igreja Deus e Amor. Ela entrou na campanha, ela confiou em Deus, ouvindo a palavra, a pregação, as pregações todas as quartas-feiras, ouvindo a palavra de Deus, a pregação, e ela em oração, ela disse, não vou desistir, não vou desistir. 37 anos, o filho dela dominado pelas drogas, e ela na campanha, orando, buscando a Deus. Hoje o rapaz está completamente liberto das drogas, transformado pelo poder de Deus. Ele já tem uma família, ele trabalha, ganha o seu dinheiro de forma digna, trabalhando, livre das drogas. Ele que vivia na miséria, hoje é um rapaz próspero, abençoado por Deus. Mas está aí a perseverança da dona Olentina, que não desistiu do seu filho. Nesse caso, Deus transformou a crise em vitória. Tanto o filho dela vivia em crise, como ela também vivia em crise, porque ela sentia a dor de ver o filho sofrendo, dominado pelas drogas. Então Deus transformou esta crise em vitória. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez seja um problema com alguém da sua família, com um filho, com uma filha, com um neto, com uma neta, com o marido, com a esposa. E talvez você venha sofrendo com este problema, com esta crise. Talvez seja uma crise na saúde, é uma enfermidade que a medicina não pôde dar jeito. É um problema no casamento, na família. Não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é a crise. O que eu sei é que Deus pode transformar qualquer crise em vitória. E a campanha de quarta-feira, amanhã, é para Deus transformar crises em vitória. Nós oramos para isso. E o resultado é esse que você acabou de ouvir. Mas vamos ouvir mais um testemunho. Presta bastante atenção. Ouça. Seu nome? Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, qual foi a bênção? Que eu estava desencaminhada pelo médico aqui da terra. Desenganada. Desenganada. Eu fui no médico, que eu estava com o joelho, problema no joelho. Muitos disseram que eu não estava podendo nem andar. Que eu estava encamada. E o meu esposo fazendo as coisas para mim. Eu não estava nem podendo fazer nada dentro de casa. Aí então eu peguei e falei com ele, eu estava querendo comprar uma muleta para não poder andar. Eu falei assim, não estou aguentando nem andar dentro de casa. Aí eu não estava nem aguentando descer a escada. Aí então eu falei assim, e falando com Deus, misericórdia de mim. E eu peguei e falei assim, eu vou lá na igreja do Deus e Amor. Quando foi quarta-feira eu vim aqui, hoje já posso andar toda, qualquer lugar, eu posso estar lá na frente, ó, a igreja. Eu posso caminhar daqui, ó. Eu posso caminhando. Eu posso caminhar. Deixa ela andar, deixa ela andar. Olha aí, pode andar. Não podia andar, olha aí, já quer até correr, tá vendo? Vocês podem glorificar a Jesus? Eu posso caminhar. Deixa ela andar, deixa ela andar. Olha aí, pode andar. Não podia andar, olha aí, já quer até correr, tá vendo? Vocês podem glorificar a Jesus? Tá aí, ouvinte, esse testemunho também foi de quarta-feira passada. A dona Maria Aparecida, ela tinha um problema sério no joelho que atingia a sua perna toda. Ela não podia andar direito, ela tinha muita dificuldade. Ela arrumou uma muleta para caminhar, escorando na muleta. E ela disse que não podia fazer nada em casa, porque ela mal conseguia ficar em pé. E para andar era uma dificuldade. Ela sentia dores insuportáveis. Mas ela disse, eu vou na igreja Deus e Amor, eu vou lá. E ela veio. Ela veio, confiou em Deus, ouvindo a pregação da palavra, recebendo as orações que nós fazemos todas as quartas-feiras, ela buscando a sua cura. O resultado foi esse. Ela sofria tanto, era uma crise de dor, e Deus transformou esta crise em vitória. Quarta-feira passada, como você pôde ouvir, ela deu esse testemunho, andou, correu, não somente andou, mas correu dentro da igreja para mostrar para todos que ela está realmente curada para a glória de Jesus. Olha, ouvinte, é amanhã, quarta-feira, mais uma quarta-feira de bênção, mais uma quarta-feira de curas, mais uma quarta-feira em que nós estaremos orando, desafiando a miséria, desafiando o devorador, a oração para a quebra de todas as cadeias da maldição, o momento da tomada de posse, a unção com azeite, que é um momento importante, o momento da unção, e a pregação da palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra. Então vai se organizando, se preparando para você vir amanhã. Se você ainda não entrou nesta campanha, entra na campanha amanhã. Tenha fé em Deus, busque a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então amanhã é aqui na Avenida Santo Antônio, 366, volta de Caratuíra. Amanhã é o dia da bênção. Eu, pastor Odair Gomes, estarei com vocês a partir das 7 horas da manhã e 7 horas da noite, tá bom? Venha para cá. Vamos ouvir mais um testemunho? Presta atenção, ouça com atenção. Seu nome? Regina. Regina, qual foi a bênção? A bênção que eu recebi, pastor, é da minha filha, que ela teve neném. Aí quando passou uns dias, aí ela começou, no lugar que fez a cirurgia, cesárea, começou a avermelhar e ela começou a sentir muita dor. Aí ela voltou no hospital, ficou internada, lá fizeram os exames e constatou que ela pegou uma bactéria do bisturi da cirurgia. E aí fez todos os exames, aí começou a tomar antibiótico e o antibiótico não estava combatendo a bactéria. Aí, pastor, eu fiz um voto com Deus, que toda quarta eu estou aqui. Falei, Senhor, se o Senhor fizer com que aquela bactéria desapareça, e eu vou fazer esse voto do impossível, e vou contar, se até terça-feira minha filha estiver em casa, eu vou contar a benção quarta-feira, que é hoje, né, lá na Deus e Amor. Pastor, quando foi quase 10 horas, ela me ligou, falou, mãe, já estou de alta, estou indo para casa. A bactéria sumiu. Sumiu, pastor. Ela está curada. Ela está curada, está em casa. Está em casa. É. E a senhora está chorando por quê? É de alegria. De alegria. O estado dela era grave, pastor. Era grave? É, o médico falou que era grave, era uma bactéria, né? O médico falou que era muito grave. Muito grave, ficou um buraco, pastor. Que enfiou assim o aparelho, ficou um buraco. No... E a senhora fez o voto aqui na campanha? O voto do impossível, que vi o nome dela e fiz o pedido. Misteriosamente, né? A doença desapareceu. Desapareceu. Está em casa já? No nome de Jesus, minha filha está em casa. Está chorando de alegria. De alegria, então agradecer. Pode chorar. Se é de alegria, pode chorar. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. A igreja glorifica Jesus. Estou agradecida. É, a dona Regina, emocionada, e ela tem razão de testemunhar com toda esta emoção, porque a filha dela estava praticamente desenganada dos recursos humanos, porque ela pegou uma bactéria e o médico disse que era muito grave, e ela começou a tomar antibióticos que não faziam os efeitos devidos para combater aquela bactéria, aquela doença. E os médicos chamou a atenção da família, dizendo que o problema era muito grave. Mas a dona Regina, ela veio para cá. Ela disse, eu vou para a Igreja Deus e Amor. Eu vou entrar na campanha de quarta-feira, Vitória em Tempo de Crise. E ela veio. Entrou na campanha, ouvindo a palavra, recebendo as orações, trouxe o nome da filha, nós oramos e graças a Deus o resultado foi esse. A filha dela está completamente curada para a glória de Jesus. Os médicos ficaram admirados sem entender como a bactéria sumiu, a doença sumiu. Porque os antibióticos não faziam efeitos, mas graças a Deus, Deus operou esta grande maravilha. E a dona Regina, quarta-feira passada, emocionada, ela deu esse testemunho. É Deus transformando crises em vitórias. Ouvinte, amanhã, quarta-feira, mais uma quarta-feira de bênção, mais uma quarta-feira de vitória, mais uma quarta-feira em que nós estaremos unidos, irmanados numa só fé, buscando as bênçãos do Senhor. Você que está vivendo uma crise financeira, uma crise no casamento, na família, crise emocional, crise física, talvez uma enfermidade, até incurável pela medicina. Venha para cá, entra nesta campanha, confie em Deus, venha ouvir a palavra de Deus, venha adorar a Deus na beleza da sua santidade. Estamos convidando os irmãos católicos, espíritas e evangélicos de todas as denominações. Jesus garante a bênção para a sua vida, tá bom? E neste momento eu quero fazer um minutinho de oração. Quero orar por você que vai estar presente amanhã. Quero orar por todos vocês que têm o propósito da campanha. E amanhã estarão entregando este propósito. Vamos orar. Prepare o seu coração. Agora chegou o momento especial. Onde você estiver, pare, curve a sua cabeça e ore conosco. Querido Jesus, maravilhoso Deus, neste momento glorioso em que os nossos corações se voltam a Ti, para pedir, meu Deus, a divina bênção, a divina graça, a divina proteção. Senhor, abençoe os ouvintes desta programação, todos que estão nos ouvindo agora, onde a nossa voz está chegando através do rádio, que a bênção do Senhor esteja chegando também nesta casa, nesta família. Pai, abençoa todos os irmãos que vão estar presentes amanhã, em mais uma quarta-feira desta campanha, Vitória em Tempo de Crise. usa-nos em tuas mãos para que o povo seja abençoado pelo poder da sua palavra. Transforma, Senhor, nossas crises em vitórias. O Senhor tem feito isto e amanhã eu tenho certeza que o Senhor vai fazer na vida de muitas pessoas. Ó, querido Jesus, abençoe os irmãos que têm o propósito desta campanha Vitória em Tempo de Crise, aqueles que estarão ajudando, contribuindo com este propósito, com este voto, que a bênção do Senhor venha sobre eles, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu oro também por aqueles que têm o voto, o propósito da colheita. Se aproxima o dia da colheita, prepara, Senhor, uma belíssima colheita de bênção para os teus filhos. Ó meu Deus e nosso Pai, toca nos corações, ó Deus, para que todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, podendo estar presente aqui conosco, que elas venham, ó Pai, com a sua fé suficiente para alcançar as bênçãos do Senhor. Pai querido, eu ministro neste momento a bênção do Senhor na vida de todos os nossos ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Conta uma história de uma certa mulher que estava... Muito obrigado, prezado ouvinte, que Deus lhe abençoe. Estou aguardando a sua presença amanhã. Amanhã, eu, pastor Odair Gomes, estarei com vocês, como eu disse e repito, em dois horários. No horário das 7 horas da manhã, esse é o horário que o culto começa em oração. 8 da manhã, eu estarei no altar, tá bom? 10 da manhã, presbítero Amarildo. 2 da tarde, presbítero Ramon Rodrigues. E 7 da noite, eu estarei de volta. Avenida Santo Antônio, 366, Volta de Caratuíra. Que Deus lhe abençoe. Com fé, foi um toque diferente. Com fé, foi o toque da cura. Foi um toque de fé, foi um toque diferente. Com fé, foi um toque diferente. Com fé. Você está na Capixaba FM 105,1 MHz em ZYS 967, canal 286, em AM 1050 kHz. ZYI 203, Vitória, Espírito Santo, Brasil. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Sintonize a melhor. Capixaba, Rádio Capixaba. 5 e 6. O milagre não cessou, Jesus Cristo é o mesmo, o milagre não cessou. Queridos e amados irmãos, realmente o milagre não cessou. Agora são precisamente 17 horas e mais 7 minutos. Jesus Cristo é o mesmo. Não cessou. 17 horas e 8 minutos. É o programa Voz da Libertação, tá aí, ouvintes? Nós estamos aqui com muita alegria, levando até você a palavra de Deus, informando a todos vocês sobre eventos, campanhas, os nossos cultos, as nossas campanhas que são realizadas aqui em nossa igreja, na Avenida Santo Antônio, 366, volta de Caratuíra. É aqui a sede estadual das igrejas Deus e Amor. Estamos perto da rodoviária de Vitória. E estamos convidando você para estar aqui e participar dos nossos cultos, das nossas campanhas. Todos os dias temos culto aqui, no mínimo 3 vezes. 9 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite, com exceção de quarta e domingo, que são 4 cultos. 7, 10, 14 e 19. Então você é o nosso convidado para estar presente em uma de nossas campanhas, nos nossos cultos, tá bom? E eu vou falar com vocês, já falamos de amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, a quarta-feira da bênção, a quarta-feira da campanha Vitória em Tempo de Crise. E agora eu quero falar de sexta-feira. Olha, nós estamos com 3 fortíssimas campanhas. Quarta-feira, Vitória em Tempo de Crise. Sexta-feira, Vencendo Gigantes. E domingo é a campanha O Milagre Não Cessou. E a gente vai falar também desta campanha que começou domingo passado, já muito forte. Mas nós vamos falar agora na sequência de sexta-feira. Vou convidar o povo em geral também para a campanha de sexta-feira, em nome de Jesus. Deus é o maior da terra e não perde guerra, não foge da luta. Crente verdadeiro ora, quando a igreja chora, ele sempre escuta. Lutou a luta de Moisés no Egito, e Faraó destruiu. Seu ungido, e o inimigo sucumbiu. Ele batalha pela igreja, dizendo: minha essa peleja. Minha é esta peleja. Foi o que Deus falou para Josafá. Ficai quieto e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ouvinte, eu estou falando isso, começamos com esse hino aí, para lembrar a vocês que sexta-feira, aqui na Igreja Deus e Amor, em nossa sede estadual, sexta-feira é dia de peleja, é dia de combate, é dia de guerra, mas não é guerra contra carne, contra sangue, é guerra no âmbito espiritual, contra as astutas ciladas do adversário, conforme diz a palavra do Senhor, que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne nem sangue, disse Paulo, mas é contra as astutas ciladas do adversário nos lugares celestiais. Por isso que a campanha de sexta-feira é a campanha recentemente iniciada na sexta-feira, Vencendo Gigantes. É isso mesmo que você ouviu, Vencendo Gigantes. E existem gigantes no nosso caminho, surgem sempre gigantes no nosso caminho, sempre haverá gigantes no nosso caminho. É o gigante da dor, é o gigante do problema, é o gigante do câncer, é o gigante das drogas, é o gigante da contenda no lar, na família. E nós precisamos vencer. É o gigante do pecado, não é? É o gigante chamado Satanás e seus demônios, que nós temos de lutar contra as obras malignas desses gigantes adversários. Então, sexta-feira, vamos prosseguir com a campanha Vencendo Gigantes. E olha, está uma bênção esta campanha. O povo está vindo, muita gente diferente na igreja. Cada sexta-feira a gente percebe que tem gente pela primeira vez. E nós começamos uma série de 21 sextas-feiras Vencendo Gigantes. 21 sextas. Mas se você não pode fazer 21 sextas-feiras, não tem problema. Faça 3. Venha sexta-feira agora, comece. Faça 3 sextas-feiras, faça 7, 10, 12. Quantas você puder fazer. Mas é importante que você venha se fortalecer em Cristo Jesus para vencer gigantes. Eu não sei qual é o gigante que está no seu caminho. Quem sabe você está com um parente, um filho, uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho, uma sobrinha, no mundo das drogas. É o gigante das drogas, do crack, da maconha, da cocaína, dominando esta pessoa. Ainda que ela não queira vir, venha você representando esta pessoa e buscar a Deus para vencer esse gigante das drogas que está vencendo esta pessoa da sua família. Então, sexta-feira é o dia da campanha Vencendo Gigantes. A gente faz a oração da libertação total pelo sangue de Jesus. E são 4 horários. 7 horas da manhã, eu, pastor Odair Gomes, estarei presente em consagração, em jejum, para pregar e orar por vocês. 10 horas da manhã, presbítero Amarildo. 2 horas da tarde, presbítero Ramon Rodrigues. Nesta sexta-feira, 7 horas da noite, a presença do presbítero Onofre, homem de Deus. Então, você precisa se conscientizar que em Cristo Jesus você pode vencer esse gigante que está no seu caminho, talvez na sua casa. Deus tem feito obras maravilhosas nesta campanha. Vamos ouvir esse testemunho, presta bastante atenção. Esta campanha Vencendo Gigantes começou recentemente e tem gente já dando testemunho da vitória. Ouça. Seu nome? Maria José. Dona Maria José, qual foi a bênção? Eu vim nessa campanha, né, para minha mãe, que ela teve um câncer de pele. Tá aqui, ó. Olha. Aí eu vindo, ela ficou não estava conseguindo, né? Nem médico estava conseguindo ir no posto, pegar coisa, não consegui. Aí o médico foi, aí eu consegui, comecei a vir nas campanhas. Aí ela foi curada de um câncer de pele e está curada, sarou tudo, tudo sarado. Tampou tudo, fechou tudo. De brin-